Tec, Oscar, Oscar Golf Uniforme, passa Duna, completo sinal, chame agora turno, no 8-95. 295, Oscar Golf Uniforme. 2, Salvador, Papatango, Oscar Golf Uniforme. Papatango, Oscar Golf Uniforme, estou tirando a aproximação do posto de visual com campo. Passará a visual com campo, senhorita, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, utilizado pouso na pista no zero, vento 150 graus, 119. A possibilidade de pouso na rota, senhorita, está totalmente visual aqui, Oscar Golf Uniforme. Confirma um passe pronto para cancelamento, Oscar Golf Uniforme. Modificada presente, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, plano IFR modificado 129, utilizado de base para pista no 7, reparte com 1 na final, o ajuste 1 no 0 no meio e o vento 160 graus, 129. Vamos na final, tá na frente, ó, acabou o fim de fora. Oscar, Golf Uniforme, autorizado pouso na pista 17, o vento 160 graus, 129. Pouso autorizado na 7, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, Alfa 231, nesse sinal, descanse livre. Salvador, boa noite, eu tenho 3283.0, pronto. TAM 3283, autorizado a linha e decolar, metro 10, vento 170 graus, ano 31. Autorizado a linha e decolar, 10, TAM 3283. TAM 3283, decolou 42, estima controle 120, décima 8. Obrigado, senhorita, uma boa noite. TAM 3283. Obrigado, bom voo. Salvador, boa noite, 3283, decolado, cruza 1400, saída Arbora 1. TAM 3283, contato radar na decolagem, sube mantém nível 360, via saída Arbora 1. 360 Arbor 1, tá, 3283, via. TAM 3283, precisa desvio à esquerda, proa 250, 15 milhas. TAM 3283, 8377, estaleiro de Zeus. E fala o termo na proa de elétrico. Ok, informa na proa de elétrico, 3283. Boa noite, Nero 59, ponto 0, 1, 2, 0. Boa noite, Nero 59. Xenero 6259, boa noite, utilizado a linha de decolada. Pista no 0, vento 160 graus, 130. Sim, linha e decolar, 962. Pronto, voo 1645. Voo 1645, após a rolagem do Airbus da Bianca Lima, tem. Após a rolagem do Airbus da Bianca Lima, tem. 1645. Quando o direto elétron está 3283. É 3283, 7, voando elétron, venha 360, voando em transferência. É, voando em transferência, 3283. Azul 2781, não pode esperar, dá no zero. E 781, boa noite, manda quanto espera. Chanel 6259, decolou 49, chama o controle em 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, boa noite, 6259, Del Chanel. Né? 259, contato radar da decolagem, subir manter o nível 360 via saída, tá bom? 360, nação, 1. É, quanto Brasil pode atuar ali, tá bom? Ou... Ótimo. Xanai 6259, vou ir... Lida, vou ir... Lida. Xanai 6259. Lida agora, grato. Yeah. no 645, autorizado com Oscar. Piscina 0, vento 160 graus, ano 2 Oscar. Iniciando no 645. Ali mantendo zero, 10781. No 645, no 952, chama o controle 120, piscina 8. Controle 1208, obrigado. 180, chama agora o centro Recife, a frequência 1288, ao término 260. Muito obrigado, senhor. Boa noite, chuta 3283, chama o centro Recife. Controle, tomador, gol no 645, da cola. Gol no 645, contato radar, decolagem, sub, mantém nível 360, via saída de São Bruno. 360 via São Bruno. O voo 1645 foi de voa Leda? Voltamos? Voo 1645 foi Leda. Leda, 1645. Então, autorizado, colégio do pista no zero, vento 170 graus, 109. Autorizado, colégio no zero, 0781. Lá do voo no 705, a estrada no zero, tá pronta. Voo no 705, boa noite, eu tô na relógio da TR, Lima, tem. Vou na relógio da TR, da rua Lima, tem, voo no 705. Azul 2781, decolou 54, chama o controle ano 20, decimal 8. 208, azul 2781. Controle Salvador, boa noite, azul 2781, decolou, prefeito da Arborona. Azul 2781, contato radar da colagem, subiu manter o nível 160 via saída Arbono. Sobe via 160, azul 2781. Golone 705, autorizado a corte, pistola 0, vento 170 graus, 11, né? Tá iniciando, 705. Salvador, azul 2781, realizando desvios à esquerda, proa 240 por 20 milhas. Confirme para o controle. Azul 2781, realizando desvios à esquerda da rota, proa 240 por 20 milhas. Cheque calibre de desvio, azul 2781, informe a tela. Azul 2781. Colono 58, chama o controle N20, sinal 8. 208, boa. Colono Salvador, Golono 705, decola. Golono 705, contato radar na colagem, submanto nível 360, via saída, salvo 1. Salvo 1, 360, Golono 705. Controle, voo 1645, pode mandar, Colono? Voo 1645, mantém a apoio de laser guarda transferência. Certo, 1645. Oxalá 6259, passando em voo 180, chama agora sempre Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 3835, 25, 1625, boa noite. Voo 1168, essa notificação via chegada, voo médio 1, desce e mantém 050. Via chegada, voo médio 1 até o 050, identificou o voo 1168. Voo 1045, chama agora o centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 25, decimal 1. Certo, vai chamar agora a Recife 1235, alterna 1251. Bono 705, vou ler, Dan. Presente, Bono 705. Controle de Salvador, boa noite, 7290. Notificação via chegada, o médio 1 desse mantém 060, ajuste o altímetro no 06. Ficou 060, o médio 1, o 3290, mantendo 159, ok? Sim, irmão, seu número 2 na aproximação, o tráfego precede na mesma chegada, a 10 mil da sua frente, grau de speed de 350 nós, passando 170. 10, 3290, 781 retornando a Prod de Arbor, passando 100. Frente azul 2781. 168, dessa via chegada para 2.000 pés, QNH 1016, autorizado. Sinal INS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Camarada, reporte. Estabilizando essa via para 2.000 na Comed, no Alfa X-Ray. Comed, descer, o nome é 8. Número 5, chama o centro, Recife, 128, decimal 35, ATR, 125, decimal 1. 28, 35, 125, ano, Recife, vou no 705, boa. Boa. 390, desça para o nível 050, reduza para 2209. 050, reduzindo para 2209. velocidade é 1,08, mantendo nível 1,20, tá com a coroada, posição máxima. Transfere na escuta, centro da informação, nossa. Eu 08, boa noite, está em contato radar, 70 milhas noroeste do VOR de Salvador, fui direto, se tiver condição, autorizado por Edduna, Guardião 08, quem negar no 0 no meio, reporte no ponto e dá a descida. Vai voar direto Duna, Guardião 08. Perdão, desça via chegada para 2 mil pés, QNH no 0 no meio. 2 mil pés, QNH no 0 no meio, 76290. Um, 2781, chame o centro Recife. Em 1, 28, alterne, 1, 26, 0. Centro Recife, 1288, 1260, azul, 2781. Zero autorizado. Final em ANS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Informa o tráfego precede um Boeing 737-800 passando do ANS. Centro tráfego autorizado ILS X-Ray da 1 no zero, informará estabilizado 73290. 1-1-6-8 estabilizado no procedimento X-Ray. 1-1-6-8, chame a torre de Salvador em 1-1-8, decimal 95. 295, 1-1-6-8. Torre Salvador, eu vou 1-1-6-8, no ILS X-Ray. Voo 1168, autorizado pouso na pista 10, vento 180 graus, 99. TV pouso na pista 10, voo 1168. Sou em Salvador, muito boa noite, voo 1099, ponte espera da 10, pronto. Voo 1099, boa noite, autorizado, corrigindo. Mantenha o ponto de espera e aguarde a autorização para ingresso na pista. Mantenha o ponto de espera, assista o contrato nacional. habilitado no localizador 3297. É 3290, chama a torre, Salvador em 1-8, décimo 95. 3297, boa. Boa. Alô, Guardião 08, tamanho da identidade. 08, já voou o VMC na rota e está em condições do VMC no momento? Já voado o VMC, no momento eu voando em pé. De um momento, negativo VMC, para já voado o VMC, ciente. O Guardião 08, desça para 4 mil pés, QNH 10 no meio. Agora 4 pontos, 1-0 no meio, 2-0. Guardião 08, apenas confirmando, está em missão humanitária de segurança pública. Certo. Bom, 1-1-6-8, falso azul no meio, direito 1-2-1-9. Tenente, direito 1-2-1-9, 1-1-6-8. Autorizado, pouso na pista no 0, vento 1070 graus, 1-0, autorizado, pouso na 1-0, 3-2-0. Gol 1099, ali mantém pista 1-0. Ali mantém pista 1-0, gol 1-0 na sala. Autorizado, decolagem pistão 0, vento 1-80 graus, 1-1-9. Decolagem pistão 0, gol 1-0-9-9. 1099, decolou 2-1, no chame o controle em 120, desce 8, bom voo. 608, bom trabalho, boa noite, voo no 099. Controle, boa noite, eu vou no 099. Contato radar, suba via, saída Arco 1 para o nível 280. Via Arco 1 para o 280, 1099, boa noite. Controle o gol no 099, desvio à esquerda pro 260 por 20 milhas. Autorizado, gol no 099. 99, obrigado. Com 08, desça para 2.000 pés. Fora para 2.000 pés, Radião 08. Radião 08, confirmando o QNH 1 a 0, 1 no meio.